Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos para a nossa leitura, Em Busca de Deus. Descubra o Deus pelo qual o seu coração anseia. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jans. Leitura autorizada pela BV Books. Continuando o capítulo 6, hoje o nosso áudio 6B. E vamos falar sobre evolução. O termo evolução pode ter diversos significados, dependendo de quem o está utilizando. Para alguns, pode significar simplesmente mudança ao longo do tempo. Ninguém discorda com a simples definição de evolução. Em outros casos, pode significar decadência comum, a ideia de que se voltar longe o suficiente, todos os organismos vivos descenderam de um único organismo. De acordo com essa visão, tanto você quanto o fungo que cresce no seu armário da academia são parentes. Enquanto a decadência comum é controvérsia, há um terceiro termo da evolução que é ainda mais controverso, a teoria moderna da evolução darwinista. Afirma que a evolução é um processo não planejado e não direcionado. Não combina com a mutação aleatória, a seleção natural descontrolada. É importante também fazer a distinção entre os dois estágios da evolução. Primeiro, microevolução. É uma evolução no nível das espécies ou abaixo. Ela geralmente refere-se a variações em pequena escala que ocorrem em um grupo longo do tempo. Nenhum dos dois lados do debate sobre as origens disputam a razão sobre a microevolução. Essa é uma forma evolutiva horizontal, porque os organismos permanecem em suas espécies. Segundo, a macroevolução. É uma evolução acima do nível das espécies. Ela geralmente refere-se a grandes inovações, tal como novos órgãos, estruturas ou corpo das plantas que produzem espécies completamente novas. A macroevolução é a peça-chave do darwinismo. É uma forma de evolução vertical, porque os organismos transformam-se em seres diferentes. Quando a maioria das pessoas dizem evolução, não querem se referir às definições mais fracas como microevolução ou mudança ao longo do tempo, e sim macroevolução, completamente desenvolvida, ancestral, comum, universal, dentre todos os organismos e um processo não direcionado de seleção natural agindo sobre uma mutação aleatória. Segundo Geisler, alguns evolucionistas acreditam que a evolução teísta, cujo argumento seria que Deus usou a evolução e os seus meios para produzir as diversas formas de vidas físicas neste planeta, incluindo a vida humana, os cristãos que desejam conciliar a evolução e o cristianismo acreditam na evolução teísta, mas vários estudiosos levantaram sérias dúvidas teológicas, filosóficas e científicas a respeito deste conceito ou teoria. Darwinismo. O darwinismo também é conhecido como neodarwinismo e evolutivismo. É a convicção de que as pessoas mecânicos, indiretos, principalmente mutação aleatória e seleção natural, podem explicar tanto a micro quanto a macroevolução e, portanto, a existência de todos os organismos complexos vivos. No livro que escreveu em parceria com William Dembski, Chan escreve que o darwinismo faz duas afirmações controversas. Primeira, no passado, todos os organismos e formas de vida estavam relacionados a um ancestral comum. Isso é tipicamente chamado de descendência comum ou ancestral universal comum. Segundo, o processo que trouxe todos os organismos para a existência através de um ancestral comum é a seleção natural, agindo em variações aleatórias. Esse processo opera ao acaso e por necessidade, separado de qualquer intenção evidente ou de projeto direto. O ponto principal do darwinismo é explicar o mundo de uma forma que exclua qualquer papel de um criador sobrenatural. É uma forma completamente naturalista de entender a realidade. É por esse motivo que o darwinismo é o foco dos naturalistas e novos ateus que se esforçam desde o século XXI, quando Charles Darwin publicou, desde o século XIX, quando Charles Darwin publicou o livro seminal A Origem das Espécies, que equipava a ciência com o naturalismo. Os evolucionistas teístas acham que pode conciliar darwinismo com o cristianismo, mas o darwinismo é, por definição, um processo aleatório e descontrolado. Faria sentido dizer que Deus guiou um processo aleatório e descontrolado para criar a vida? Mas existe um problema ainda maior que a posição evolutiva teísta, as evidências científicas. Pelo fato da ciência ter se tornado tão interligada ao naturalismo, à evolução e ao darwinismo, pode por estar se perguntando se essas teorias que explicam como o universo passou a existir excluíram Deus do seu papel. Isso pode até ter sido o caso do século XX, quando os criacionistas não tinham tanto a oferecer, a não ser uma refutação científica razoável para o naturalismo. No entanto, tudo isso mudou mais ou menos na década passada com as diversas contestações feitas por cientistas, filósofos e teólogos trabalhando no campo emergente do design inteligente, uma área de estudo interessante que abordaremos mais detalhadamente em breve. Criacionismo. O termo criacionismo refere-se a Deus como criador do universo e tudo o que há nele. Há duas visões majoritárias no cristianismo teísta. Cristianismo da Nova Terra, ou da Terra Nova. Essa é a visão de que Deus criou o universo há aproximadamente 10 mil anos, com um período de 6 dias, com 24 horas cada um. A razão pela qual a Terra parece mais antiga do que realmente é, por ser explicada pela inundação global de Noé, Gênesis 6:8, que mudou dramaticamente a geologia do mundo. Criacionistas da Terra Nova interpretam literalmente o relato da criação em Gênesis 1 e 2. Eles preferem uma leitura provável da Bíblia, e significa interpretar a Bíblia pelo que ela fala, mesmo que ela entre em contradição com uma figura científica mais plausível da Terra Antiga. Criacionismo da Terra Antiga. Também conhecido como criacionismo progressivo, essa visão diz que Deus criou o universo há 10 ou 15 bilhões de anos. Alguns criacionistas da Terra Antiga acreditam que os dias da criação em Gênesis 1 e 2 foram longos períodos do tempo. Essa é a visão de dia-era. Enquanto outros acreditam que cada dia da criação teve literalmente 24 horas e foram separados por longos períodos de tempo, essa é a visão da lacuna ou dia intermitente. Muitos criacionistas da Terra Antiga acreditam que, mesmo fazendo uma interpretação literal de Gênesis, é possível acreditar em uma Terra Antiga. Ambas visões do criacionismo sustentam que a visão da criação es nihilo. Isso surgiu de um termo em latim que significa do nada. A visão teísta sobre as origens mantém a ideia de que Deus, por si só, é autoexistente, autossuficiente e eterno. Trouxe o universo à existência sem utilizar matérias-primas pré-existentes, assim como ele não se valeu de pedaços do seu próprio ser. Deus literalmente criou o universo do nada. Além disso, ambas visões concordam que os seres humanos foram feitos à sua imagem, Gênesis 1, 26, 27. Isso é extremamente importante, porque ter a impressão divina de Deus, Imago Dei, nos distingue de todas as outras criaturas e significa que nós temos um relacionamento único com o nosso Criador, assim como uma responsabilidade especial por carregar a criação de Deus. O fato dos seres terem sido criados à imagem dele também significa que todas as pessoas possuem valor fundamental. Tanto os novos como os antigos criacionistas concordam que Deus projetou Adão e Eva, os primeiros humanos criados à imagem de Deus, entre 10 e 40 mil anos atrás. Design inteligente. Também conhecido como argumento do design, esse novo campo de investigação científica criou raízes por uma série de razões. Primeiramente, o darwinismo, apesar de suas falhas científicas, tornou-se mais como um sistema de crenças, ou para alguns, uma religião, do que um teísmo. Em seu recente livro What's So Great About Christianity, Dinesh D'Souza escreveu: "Nós temos o darwinismo, mas não o cleperismo. Encontramos os darwinistas, mas nenhum deles se descreve como einsteinianos. O darwinismo tornou-se uma ideologia. Eu, Chan e Bill Dembski explicamos em Understand Intelligent Design que uma ideologia é uma visão de mundo abrangente que tenta explicar tudo, na maioria das vezes baseada em um único princípio, como a seleção natural. Além disso, ela exige uma obediência completa de nossos corações e mentes. É isso que o darwinismo acabou se tornando, fazendo com que muitas pessoas, incluindo alguns naturalistas, se sentissem bastante incomodados. A segunda razão pela qual o design inteligente ganhou credibilidade dependente das próprias ciência, quanto mais a ciência descobre a respeito do universo, dos limites externos, do espaço até o mundo interior dos organismos microscópicos, mais os cientistas e não cientistas passam a acreditar que a vida é demasiadamente completa e intrincada para ter surgido somente de uma força natural. Ao contrário, a complexidade e a origem que encontramos na natureza só poderia ter surgido de um agente inteligente. Evidentemente, os naturalistas são totalmente contra o design inteligente, referindo-se muitas vezes a ele como ciência da sucata. Mas é uma afirmação falsa. Em outros ramos da ciência, como a ciência forense, a arqueologia, a criptologia, utilizamos a teoria do design sem questionar. Não dizemos a um investigador na cena do crime que ele deveria desconsiderar as evidências e simplesmente acreditar que a faca fincou-se sozinha nas costas da vítima através de uma série de acontecimentos desordenados e mecânicos. No entanto, é exatamente isso que os naturalistas fazem quando querem explicar uma complexidade biológica como a origem do universo. Na verdade, como aponta o filósofo e matemático de Princeton, David Berlinski, a teoria da evolução dentre os instrumentos científicos é a única a ser estimada, não pelo que contém, mas pelo que lhe falta. Em contraste, quando a teoria do design inteligente referiu-se à questão da origem do universo, foi aplaudida não pelo que lhe falta, mas pelo que contém. William Dembski, uma das principais vozes do movimento design inteligente, explica o argumento do design da seguinte forma. O argumento do design começa com a característica do mundo físico que exibe evidências de propósito. Para tais características, o argumento do design tenta, então, estabelecer a existência e atributos de uma origem inteligente responsável por essas características. Debinski enfatiza que o principal propósito do argumento do design não são as causas inteligentes, mas as informações produzidas por essas causas inteligentes. O ID, como é chamado muitas vezes na força, Deus como a resposta, mas é teologicamente minimalista. Se fôssemos mudar a premissa básica da teoria do design inteligente em uma sequência lógica, ficaria mais ou menos assim. Certo fenômeno na natureza tem a característica F. Agentes inteligentes são capazes de regularmente associados produzir essa característica. Não há nenhuma explicação plausível conhecida para essa característica. Portanto, o design inteligente é a melhor explicação para tal fenômeno. A seguir, veremos três dessas características ou indícios encontrados neste fenômeno. Indo do menor para o maior, do microscópio ao telescópio, essas são três características: são parâmetros projetados do universo, complexidade irredutível, DNA e informações biológicas. Parâmetros projetados do universo. Apenas os últimos 45 anos, com o avanço da teologia, os cientistas foram capazes de medir os limites e as características do universo, conhecidos como parâmetros projetados, em maiores detalhes. Consequentemente, como aponta o notável astrofísico Hugh Rose, as indicações que levam a esse design primoroso têm se tornado irrefutáveis. Astrônomos e físicos, até mesmo os poucos que hesitam em se autodenominarem teístas, reconhecem amplamente que a única explicação cabível para as características primorosamente harmoniosas do universo, o nosso sistema solar, o nosso planeta, tudo geniosamente focados nas condições de vida, é a ação e envolvimento contínuo de um design pessoal inteligente. Vamos observar alguns desses parâmetros projetados na natureza e que tornam a vida possível. Sintonia fina, um universo perfeitamente ajustado. Os cientistas descobriram diversos parâmetros no universo que precisam estar perfeitamente ajustados para que existam a vida na Terra. Aqui estão alguns deles. Primeiro, a força gravitacional. Se ela fosse mais forte, as estrelas seriam quentes demais e iriam queimar-se de forma rápida e desigual. Se a gravidade fosse mais fraca, as estrelas ficariam tão frias que a fusão nuclear jamais inflamaria. Segundo, a taxa de expansão do universo. Se ele tivesse se expandido em uma taxa mais rápida, não teria sido possível a formação das galáxias. Se essa taxa tivesse sido mais lenta, o universo teria colidido antes de sua formação. Terceiro, a velocidade da luz. Se a luz viajasse mais rapidamente, as estrelas seriam luminosas demais para a tolerância de nossa visão. Se a luz viajasse mais lentamente, as estrelas não seriam luminosas o bastante. E quarto, a força eletromagnética. Como uma força mais forte ou mais fraca, não haveria ligação química suficiente, o que significa que não haveria blocos construtores para a vida orgânica. Não há muito espaço para manobras nesses parâmetros. Por exemplo, só na taxa de expansão, os cientistas determinaram que a vida não seria possível em um universo que possuísse uma taxa diferente da nossa, por mais de uma parte de 10 a 55ª potência. Deixo vocês com a meditação dessa parte deste capítulo. Voltamos amanhã, se o Senhor permitir. Beijo, beijo e até amanhã.